Boa tarde, irmãos. Quero compartilhar com vocês o capítulo 9 de Mateus. Lembrando que, se alguém tem interesse em ouvir outros sermões, você poderá encontrar no blog Logos e também no YouTube. O texto de Mateus, capítulo 9, mostra Jesus ensinando, pregando, curando, libertando, discipulando e pastoreando. É um texto, denso nesse aspecto. Vamos lá então, fazendo um resumo. Quando Jesus foi para a sua cidade, trouxeram um paralítico, e, tendo percebido a fé destas pessoas, o Senhor declarou ao paralítico: perdoados estão os seus pecados. Os escribas consideraram essa declaração uma blasfêmia, porque só Deus poderia perdoar pecados. Jesus, percebendo o que estava no coração dos escribas, perguntou: o que é mais difícil, perdoar os pecados ou curar o paralítico? Mas, para que fosse percebido que ele era o Filho do Homem, o Messias esperado, disse ao paralítico que se levantasse, e o mesmo foi curado. As multidões viram a cura, ficaram possuídas de temor e glorificaram a Deus. Quem pode perdoar pecado é aquele que foi ofendido pelo pecado. O único que pode perdoar pecado é aquele que foi ofendido pelo pecado. Portanto, quando Jesus se coloca na posição de quem perdoa pecados, demonstra que ele é o Messias, o Filho do Deus vivo. Essa mensagem fica presente quando Jesus faz esta afirmação, quando ele libera esta palavra de cura e de perdão do pecado. Fica subjacente que ele é o Messias. Para Deus, irmãos, nada é mais difícil. Então ele pode resolver o maior problema humano, que é o pecado, que separa o ser humano dele. Ontem conversava com uma irmã muito querida, lá da Igreja Metodista no Jardim Ângela, falávamos sobre isso. Quando dizemos para alguém que Jesus perdoa, aí surge a pergunta: perdoa do quê? Muitas pessoas têm dúvida a respeito disso. Nós precisamos ser claros. Então, para Deus, nada é mais difícil, nada é tão difícil que ele não possa resolver. Ele pode resolver o maior problema humano, que é o pecado que separa o ser humano de Deus, o pecado original. O pecado original é, na verdade, aquilo que separa o ser humano da intimidade com Deus, aquilo que o afasta da presença de Deus, o separa do paraíso. Ele cura isso, como também cura uma paralisia física ou qualquer outra paralisia em nossas vidas. Não importa qual seja a área da sua vida que está paralisada, eu declaro agora, em nome de Jesus, que esta área que está paralisada, ela vai andar, ela vai se mover, porque o Mestre Jesus me dá poder e autoridade para afirmar que tudo que está paralisado sobre a tua vida, em sua vida, vai se mover. Quando Jesus viu Mateus, na sequência do texto, disse: segue-me. E este o seguiu imediatamente. Aqui Jesus fazendo discípulos. Quando Jesus estava sentado junto com os pecadores, os fariseus que conheciam o salmo que diz que não se deve sentar na roda dos escarnecedores, ficavam escandalizados. Aliás, falsos religiosos gostam de ficar escandalizados por qualquer coisa. Qualquer coisa é motivo para escândalo, quando na verdade eles deviam estar preocupados com o seu próprio coração e não com o julgamento do próximo. Mas ao perceber os fariseus que seus discípulos sofriam pressão por causa da postura, de sua postura, Jesus declarou que seu ministério é para os que precisam de cura e de médico. Logo, o Senhor estava exortando, já que todos precisam de cura e de médico. Todos somos pecadores e precisamos dele. Arrogante é aquele que pensa ser são ou melhor que o outro e que não precisa de médico. O Senhor disse que veio para o arrependimento dos pecadores. Mas quem pode dizer que não pecou, a não ser o próprio Jesus? Então, voltando para ficar claro a vocês: Jesus, não os fariseus, aqui eu mencionei de modo equivocado. Jesus, ao perceber que os seus discípulos sofriam pressão por causa da postura dele de sentar com pecadores, de conversar com pecadores, ele declara algo acerca do seu ministério. Ele diz que ele veio para aqueles que precisam de cura, que eles precisam, aqueles que precisam de ajuda. E nisso está presente uma exortação, porque todos nós precisamos de ajuda, todos nós somos pecadores, todos nós precisamos dele. É uma arrogância pensar que você é são e que não precisa do perdão de Deus. É uma arrogância pensar que você não precisa do arrependimento e de gerar o fruto do arrependimento, que é a mudança da sua vida, mudança do seu pensamento, mudança dos seus valores, mudança do seu modo de viver. Portanto, queridos, o importante era que os judeus entendessem que não adiantava cumprir parte da lei lá do Antigo Testamento e julgar-se justo diante de Deus mas sim que todos precisam do amor e da misericórdia do Altíssimo. Em relação ao jejum, tocado também nesse texto, o Senhor disse que os seus discípulos não precisavam jejuar enquanto Jesus estivesse com eles, porque o jejum é para buscar a presença do Deus vivo. A pessoa se esvazia fisicamente na busca de um esvaziamento espiritual para buscar o enchimento do Espírito Santo de Deus. Neste caso, ele era suficiente para inundá-los de amor, de graça, de misericórdia e de justiça. Jesus, como parte da Trindade, ainda que na forma humana, quando veio estar conosco, tinha poder suficiente para inundá-los com a presença de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da justiça de Deus. Jesus também ensinou que não adianta jejuar só ritualmente, fazer uma prática de abstinência de alimento. Isso não resolve nada. Só passar fome e mostrar para os outros que está jejuando, se o coração está longe de Deus. O verdadeiro jejum, de Isaías 58, é o esvaziamento do coração para o enchimento do espírito. Deve ser a prática de quem nasceu de novo e quer realmente ser embriagado do vinho novo. E essa embriaguez vai levá-lo a ajudar os órfãos e as viúvas, como diz Isaías 58. O Senhor continuou curando pessoas motivadas pela fé, entre elas a filha de um chefe da sinagoga, e uma mulher que esteve enferma com hemorragia por 12 anos. Ele curou. Essa dizia: se eu apenas tocar em sua roupa, serei curada, na orla das suas vestes. Quando o mestre percebeu a fé desta mulher, disse para que tivesse bom ânimo, porque sua fé lhe tinha salvado, e essa foi curada imediatamente, instantaneamente. Quando Jesus chegou à casa do chefe Jairo, viu a agitação por causa da morte e mandou que se acalmassem, porque a menina, que todos achavam que estava morta, na verdade seria ressurreta por ele, Jesus. O povo não acreditou, porque já havia sinais de morte, porque já tinham visto que a menina morreu. Mas Jesus, que é a ressurreição, a tocou e ela se levantou. Porque Jesus faz ressurgir qualquer coisa ou qualquer pessoa que esteja morta. E aqui eu declaro a segunda palavra profética para você em nome de Jesus. Se alguma coisa que você julga como aparentemente morta em sua vida, um relacionamento, o estudo, um trabalho, seja o que for, que você considere que não tem mais vida, que está morto, eu declaro que Jesus é a ressurreição, e tocando ele nessa questão, essa questão ressurgirá, porque Jesus tem poder para ressuscitar a tudo e a todos. O Senhor também perguntou a um cego que o chamava como filho de Davi. E o Senhor Jesus perguntou se ele acreditava, se ele cria. E o cego respondeu que sim. E em resposta à sua fé, Jesus também o curou. Jesus curou um mudo que também estava possesso de espíritos malignos. E muitos fariseus diziam que Jesus era o maioral dos demônios. Olha só que horror, irmãos. Isso tudo de gente aparentemente religiosa, aparentemente com formação teológica judaica. Alguns deles certamente tinham, mas não conseguiam discernir entre o verdadeiro Deus e o inimigo. O Mestre realizou seu ministério ensinando, pregando, curando e libertando. Ele disse aos discípulos que se compadecia porque as pessoas eram como ovelhas sem pastor. Eu quero encerrar nesta tarde para a noite com uma oração. Ah, irmãos, eu intercedo para que o Senhor levante no nosso meio pastores e pastoras, líderes, obreiros, missionários, missionárias, que façam como Jesus no capítulo 9 de Mateus, homens e mulheres que se esmerem no ensino, que ensinem as pessoas. Ah, como falta ensino na igreja. E quando nós vemos o ensino, muitas vezes é uma coisa rasa, é uma coisa incipiente, é uma coisa realmente defasada. Eu não vou, evidentemente, mencionar nomes, mas me lembro de pessoas. Na época de seminário, quando os professores nos estimulavam a ler 50, 60 páginas por dia, e eram muitas as desculpas, um por um motivo, outro por outro, um pela sua espiritualidade, outro porque tinha atividades, mas você não via uma dedicação da parte de todos para estudar, estudar, estudar e estudar, para que depois pudesse ensinar verdadeiramente ao povo de Deus. A minha oração é para que o Senhor levante líderes que ensinem com autoridade ao povo de Deus. A minha oração é para que o Senhor levante obreiros, missionários e pastores que preguem o Evangelho, não pregando o Evangelho da facilidade ou o Evangelho só de uma área ou de duas áreas, mas pregue o Evangelho como um todo, a boa notícia como um todo, que está presente do Gênesis ao Apocalipse. A grande notícia de Javé, o Deus que opera, o Deus que cura, o Deus de Israel, o Deus de um povo, não é Deus de uma pessoa, não é uma imagem, é um Deus que altera toda a história, é um Deus que altera toda a vida de uma pessoa na sua psique, na sua mente, no seu campo afetivo, em todas as áreas do ser dessa pessoa. Que Deus levante pregadores dos quais o mundo não é digno. A minha terceira oração é para que Deus levante homens e mulheres que exerçam o ministério da cura. Irmãos, o ministério da cura é semelhante ao ministério do ensino, é semelhante ao ministério da pregação. Os médicos vão fazer o papel deles, eles vão nos curar em boa parte das nossas enfermidades, em tudo aquilo que for de ordem biológica, em tudo aquilo que for de ordem fisiológica, anatômica, tudo aquilo que diz respeito ao corpo, à estrutura interna do corpo de cada pessoa. Mas há necessidades que são de natureza espiritual e nós precisamos de pastores que curem em nome de Jesus e não zombem daqueles que curam, porque se o fazem, o fazem em nome do Senhor. Ah, mas tem um que faz, mas arranca dinheiro do povo. Triste para nós, irmãos. Porque se ele faz e arranca o dinheiro do povo, é bem provável que ele faça isso, porque não encontra em igrejas sérias como as nossas quem faça, quem opere, quem cure, sem buscar o interesse pessoal. Que o Senhor levante ensino, levante pregação, levante cura, levante libertadores. A nossa voz tem que ser a voz da libertação, a voz da libertação espiritual, a voz da libertação emocional, a voz da libertação material, a voz da libertação política, a voz da libertação econômica, a voz da libertação social, a voz da libertação ideológica, e para isso é preciso estudar mais. Para não chegar na hora da eleição e colocarmos pessoas completamente despreparadas, para nos dirigir. Nós temos que ser como os profetas do Antigo Testamento, que anunciam e denunciam. Anunciam a mensagem de Javé e denunciam o pecado. Que o Senhor levante homens e mulheres para libertar em seu nome. Que o Senhor levante missionários para discipular, como Jesus fez com Mateus aqui, e ele o seguiu imediatamente. Discipular mesmo, conviver, ensinar, orientar, de tal maneira a oferecer o modelo de Jesus como um modelo de vida. Modelo vivencial, modelo ontológico, o modelo de ser, o modelo do ser de Deus. Que o Senhor levante discipuladores e que esse discipulado não seja uma fábrica de marionetes e que esse discipulado não seja uma escola para formar líderes que não conhecem rigorosamente nada sobre a Bíblia, nada sobre a história da igreja, e que se formam líderes e começam a liderar outros com poucos meses. Isso não é discipulado. Jesus de Nazaré, o maior de todos os mestres, discipulou por 3 anos, e depois que ele acabou de discipular, eles não tinham entendido tudo, veio sobre eles o Espírito Santo da verdade. E continuou orientando. O discipulado é um projeto sério, é de longo prazo. E a minha oração nessa tarde é para que o Senhor levante discipuladores por toda parte na nossa igreja, Assembleia de Deus, e nas outras denominações. E que o Senhor levante pastores. O texto lá de Mateus, no capítulo 9, Jesus declara no final do texto, ele diz que eles são como ovelha que não tem pastor. Ah, meu Senhor, tem misericórdia de nós, porque hoje há um número imenso de denominações, mas imenso, como nunca na história da humanidade, um número imenso. Mas eu me questiono, quantos de fato estão sendo pastoreados? Porque pastoreio tem a ver com cuidar da ovelha, amar a ovelha, levar a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Tem a ver com consagração, tem a ver com comunhão. Tem a ver com missão. Que Deus nos abençoe e levante pastores. Eu sei que há muitos católicos nesse grupo, então padres, mas que exerçam. Padre é pai, né? Como vocês sabem. Levante paizinhos que exerçam o pastoreio em vossas vidas. A minha oração final é para que Jesus levante ensinadores, pregadores, ministros de cura, ministros de libertação, discipuladores e pastores, e que isso influencie poderosamente a igreja até o final desse tempo e até que nós vivamos com o bom pastor na nova Jerusalém, no novo céu, na nova terra, onde ele será o nosso pastor e nós seremos eternamente as suas ovelhas. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a inspiração, a unção, o poder, a consolação, o ministério do Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje e eternamente, junto com todo o povo de Deus. Amém, amém, amém.